tá me ligando, às 2h23 tá me chamando e quer me ver outra vez. Tô sentindo, tá com saudade, eu sei. Eu tô distante, mas seu coração tá aí. Cê tá com ele, mas seu coração tá aqui. Já tá na hora de você decidir. Tá fazendo um ano, eu tô te esperando. O tempo tá passando, acaba logo com essa indecisão. Que eu tô cansando, vai achando que tá tudo em suas mãos. Tudo que eu queria era você do lado. Se não tiver presente, vai virar passado. Te dei até janeiro pra se decidir. Resolve a sua vida, a gente acaba aqui. Tudo que eu queria era você do lado. Se não tiver presente, vai virar passado. Te dei até janeiro pra se decidir. Resolva a sua vida, a gente acaba aqui. Fazendo um ano, eu tô te esperando. O tempo tá passando, acaba logo com essa indecisão. Que eu tô cansando, vai achando que tá tudo em suas mãos. Tudo que eu queria era você do lado. Se não tiver presente, vai virar passado. Te dei até janeiro pra se decidir. Resolva a sua vida, a gente acaba aqui. Que eu queria era você do lado. Se não tiver presente, vai virar passado. Te dei até janeiro pra se decidir. Resolva a sua vida, a gente